da sem padecer. Não quero nem saber, candidatos demagogos, só pensam no poder. Sistema é todo errado, não quero nem saber, candidatos demagogos, só pensam no poder. Lutamos pra viver, unimos pra brigar. Viver, viver, viver. Sai fora militares, detesto o poder. Te obriga a gritar, lutar sem padecer.